E aí, me conte esta história. Tudo começou mais ou menos por volta do ano de 1937, quando o então reitor do Santuário Nacional e vigário de Aparecida, Padre Oscar da Chagas Azeredo, teve a primeira ideia de pedir ao governo federal uma rádio para a cidade de Aparecida. Era tempo do governo de Getúlio Vargas. O arcebispo de São Paulo, porém, não aprovou a ideia, achando que a manutenção de uma rádio teria um custo muito elevado, prejudicando o santuário. E assim, a ideia ficou adormecida e engavetada por diversos anos. Em 1945, Padre Antônio Pinto de Andrade ventilou novamente a ideia, mas o superior dos missionários redentoristas de então, Padre Geraldo Pires de Souza, também negou a licença, e o processo, mais uma vez, ficou adormecido. Em 1950, no último trimestre do Ano Santo, deveria surgir na capital mariana do Brasil uma emissora, segundo pensavam e sentiam os missionários que trabalhavam na Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Naquele mesmo ano, um grupo de leigos interessado política e comercialmente numa emissora para Aparecida constituiu uma sociedade e conseguiu o apoio e aprovação do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelo Mota. Ele já tinha até cedido um terreno no Morro do Cruzeiro para a montagem da torre, mediante a promessa dos proprietários cederem 3 horas diárias de programação para a Basílica Nacional. Os redentoristas, que haviam lançado a ideia em 1937 e depois em 1945, corriam o risco de perder a chance de conseguir, com exclusividade, uma rádio para Nossa Senhora. Foi então que, valendo-se do direito de precedência, o superior provincial de então, Padre Antônio Ferreira de Macedo, pediu autoridade ao cardeal Mota para, ao lado dos outros pretendentes, pleitear ao governo a concessão de uma rádio para o santuário. Dada a urgência, era preciso agir com rapidez. O provincial redentorista foi autorizado e começou a percorrer repartições públicas e cartórios a fim de preparar a documentação necessária. Numa destas ocasiões, estando em uma repartição pública de São Paulo, apareceu um senhor que se dizia perito em assuntos de rádio e que logo se tornou amigo do Padre Macedo, como se já fosse velho conhecido, lamentando que a rádio pudesse cair em mãos estranhas e não nas mãos da igreja, como era de direito. Afirmou ele que os interessados já tinham organizado uma sociedade e encaminhado o pedido ao governo federal, mas que havia a possibilidade de se fazer um embargo ou impetrar um recurso. O prazo era de 10 dias e já haviam se passado 2 dias. O advogado sugeriu tentar interpor um embargo, alegando que os missionários em Aparecida já possuíam um órgão de comunicação, o jornal Santuário, e por isso tinham precedência. Redigiu então ali mesmo um ofício pelo qual o diretor do jornal Santuário, órgão de publicidade local, reclamava para si o direito de procedência sobre a entrada na mesma praça de outro órgão da mesma espécie que prejudicaria os seus interesses. Mas acontece que o padre Antônio Penteado de Oliveira, diretor do jornal Santuário, na ocasião estava em Goiânia e, por ser o diretor de ofício, deveria ser ele a assinar o pedido, que foi enviado por carta aérea para Goiânia. E, contrariamente do que acontecia naquele tempo, a carta foi e voltou em poucos dias. Faltavam poucas horas para expirar o prazo de 10 dias, quando o advogado da Basílica entrou no cartório de protestos com o ofício devidamente assinado e protocolado, reclamando para a Basílica o direito de precedência em matéria de publicidade e prioridade para a montagem de outro órgão de comunicação, uma estação de rádio. O embargo foi concedido ao santuário e, com isto, o caminho estava aberto para que surgisse a Rádio Aparecida. Memória R.A. Memória R.A. A história da rádio de Nossa Senhora. E aí, me conte esta história. Estamos contando a história da Rádio Aparecida, que nasceu do ideal e dos esforços dos missionários redentoristas que trabalhavam na Basílica Nacional. Foram idealizadores da emissora os padres Antônio Pinto de Andrade, Antão Jorge, Daniel Marte, Humberto Pieroni, Antônio Ferreira de Macedo, que era o superior provincial, e também os bispos Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, cardeal, Dom Paulo Rolim, bispo auxiliar de São Paulo. Depois de muitas idas e vindas, e depois de muitas viagens, passagens por vários departamentos públicos na preparação dos documentos, no dia 13 de dezembro de 1950, o Diário Oficial publicou a aprovação do presidente da República para a instalação da rádio em Aparecida. Começaram, então, os estudos técnicos, a elaboração e a aprovação das plantas, os orçamentos, a aquisição e instalação de materiais, instrumentais, montagem dos transmissores e construção dos estúdios. A concorrência para os transmissores foi vencida pela Sociedade Paulista de Rádio de São Paulo, conhecida pela sigla STP. A mesa de som e controle de áudio foi doada pela Rádio Record de São Paulo, por iniciativa do diretor-presidente da mesma, o senhor Paulo Machado de Carvalho, e também do comendador Siqueira. Ao chegarem os preparativos em sua fase final, em junho de 1951, ficou constituído o elenco provisório de locutores leigos e técnicos de som, que fizeram um estágio de preparação, bem como um esboço da grade dos programas a serem irradiados. No dia 8 de setembro de 1951, timidamente, com uma única estação de ondas médias funcionando em 1.600 quilociclos, como se dizia na época, e com transmissor de 100 watts, a Rádio Aparecida foi inaugurada. Logo começou a apresentação dos primeiros programas de acordo com os planos elaborados, bem como de novos programas que foram surgindo, principalmente por iniciativa do padre Vitor Coelho de Almeida, com sua imaginação fecunda e criadora. Já no dia 9 de setembro, um dia depois da inauguração, começaram as transmissões da missa das 9 horas e da reza da noite, com a recitação do Rosário. Na sequência, foi criado o programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, apresentado ao meio-dia, programa que permanece até hoje no mesmo horário. Após o programa do meio-dia, eram apresentados outros programas sobre família, Bíblia, liturgia, destacando-se entre eles um programa especial para as crianças apresentado no pequeno auditório da emissora. O padre Daniel Marte apresentava a catequese dos adultos, além de outros programas, todos exigindo grande preparação por parte dos locutores e seus auxiliares. O diretor da emissora, padre Humberto Pieroni, incentivava continuamente os padres e os primeiros locutores que nós citamos: Manuel Ignácio de Moraes, Geraldo Braga, Alcides Galvão, Guido Braga, Eduardo Elache, Décio Andrade Nogueira, José Teixeira Barreto, Oswaldo Elache, Célio Davi Reis, Durvalino Camargo, Leite Sobrinho, Walter Luiz, Davi Reis e vários outros. No começo, a Rádio Aparecida funcionava num pequeno prédio próximo ao atual Seminário Bom Jesus da Arquidiocese de Aparecida. Mas aos poucos foi crescendo e tornando-se mais conhecida e amada. A emissora agradava e os padres, trabalhando com os romeiros, sentiam cada vez mais as dificuldades de comunicação com os pontos mais diferentes do Brasil. E essas dificuldades estavam sendo vencidas. Percebendo o desejo dos peregrinos de que as missas fossem transmitidas não só para o Vale do Paraíba, como vinha sendo feito, mas para todo o país, avolumava-se o clamor geral, exigindo a introdução de outras ondas mais potentes, como as ondas curtas e tropicais, para que a rádio pudesse ser ouvida em outras partes do Brasil. Pouco tempo depois da inauguração, já foram feitas as primeiras tentativas para aumentar a potência e conseguir novas ondas. No dia 27 de março de 1952, uma carta foi enviada ao presidente da República pleiteando as ondas desejadas. Começou novamente o longo e penoso trabalho de visitas e esperas nas repartições e ministérios federais. Mas o trabalho não foi em vão. E aproveitando uma chance, o Padre Marte conseguiu ganhar uma frequência de ondas tropicais em 90 metros. Depois de obter as ondas tropicais e descansar alguns meses, era preciso retomar a luta pleiteando as sonhadas ondas curtas. No dia 26 de março de 1953, o Diário Oficial da União publicou o decreto do presidente da República que outorgava concessão à Rádio Aparecida para estabelecer uma estação de radiodifusão em ondas curtas de 31 metros. Mais tarde, viria a de 25 e já na década de 80, a onda curta de 49 metros. Desde então, a Rádio Aparecida, transmitindo em ondas médias, curtas e tropicais, passou a levar para todos os recantos do Brasil uma mensagem de amor e de fé, fazendo com que a padroeira do Brasil se tornasse mais conhecida e mais amada em todo o território nacional. Cartas e telegramas que chegavam de todos os recantos do país demonstravam o entusiasmo com a programação da Rádio Aparecida já consolidada como a mais potente emissora católica do país. Além dos programas religiosos, que eram transmitidos diariamente entre 6 e 8 horas da manhã, a rádio transmitia também, todos os domingos, a missa das 7 e das 9 horas. Ao lado da programação religiosa, acontecia também a programação de variedades, enriquecida com programas musicais de auditório e de educação. Memória R.A. Memória R.A. A história da rádio de Nossa Senhora. E aí, me conte esta história. Inaugurada no dia 8 de setembro de 1951, os primeiros anos da Rádio Aparecida foi de um continuado crescimento. Logo se fez necessário construir novas instalações que abrigassem todos os seus departamentos. A emissora precisava de maior espaço para os seus estúdios e escritórios e tinha necessidade de um grande auditório para as apresentações voltadas para o público. Nesta época, a Rádio Aparecida já recebia os grandes nomes da música brasileira de todos os ritmos. em 1955, 4 anos após a instalação, os ouvintes já estavam habituados a ouvir a Rádio Aparecida. O programa da consagração a Nossa Senhora Aparecida era um dos que obtinham a maior audiência, recebendo cerca de 12 mil cartas todos os meses. O número de cartas recebidas por outros programas também provava o quanto a emissora era ouvida e querida. No dia 1 de outubro de 1955, a Rádio Aparecida ofereceu aos seus ouvintes uma apresentação de gala por ocasião da inauguração de seu novo prédio de 3 andares ao lado da Basílica Nacional, atual Basílica Velha, no centro da cidade de Aparecida. Neste prédio, a Rádio Aparecida ficou por 20 anos até 1975. O prédio abrigava todas as instalações da rádio, sendo dotado de um auditório para 200 pessoas. Tinha amplas salas para o desenvolvimento do setor artístico, setor técnico e comercial, solucionando assim um dos grandes problemas da emissora. Seu corpo de funcionários já era composto por 45 pessoas. A Rádio Aparecida possuía um grupo de artistas para o rádio teatro, um grupo musical e até uma equipe de esportes. Para manter um elevado padrão de qualidade técnica em sua programação, que já servia de referência para outras emissoras, era preciso que se fizesse grandes investimentos. Para ajudar na sustentação da Rádio Aparecida, foi então criado o Clube dos Sócios, que nasceu modestamente, mas chegou a ter 1 milhão e 500 mil associados em meados da década de 1980. O Clube dos Sócios foi criado como uma organização sem similar na radiofonia nacional. Para manter o relacionamento com os associados, foi criado o Programa do Clube dos Sócios, que no início teve a apresentação de Reinaldo César e Regina Maria. Mais tarde, durante a gestão do padre Rubem Leme Galvão como diretor, foi criado o serviço do representante do Clube dos Sócios. O representante é uma pessoa já sócia do clube que trabalhava em sua cidade em prol da Rádio Aparecida, angariando novos sócios, renovando as inscrições dos associados, trabalhando com a emissora em comum acordo com o Clube dos Sócios. No ano de 1956, nova remodelação foi feita no prédio da Rádio Aparecida, pois a emissora continuava crescendo, sendo preciso acomodar todos os seus funcionários. Em setembro de 1956, foi lançada a revista da Rádio Aparecida, com reportagens e fotos falando exclusivamente sobre a emissora. Sucessivamente, passaram a ser criados novos programas, e o padre Vitor Coelho de Almeida, que esteve na emissora desde o início, desde sua fundação, mantinha com constante audiência os programas que apresentava diariamente. Padre Galvão, em 1956, passou a apresentar um programa que se tornou líder do horário das 13 horas, chamado Marreta na Bigorna, permanecendo por vários anos no ar. A Rádio Aparecida, mesmo com um continuado crescimento, continuava fiel à sua missão de instruir, divertir e informar, mantendo no ar uma programação sadia, levando a todos os lares música, diversão e cultura, contribuindo para a elevação moral, social e religiosa de nossa gente. Sendo uma emissora católica, sempre manteve seus programas religiosos, evangelizando, orientando e ajudando os ouvintes, como se fosse uma pessoa amiga presente em sua casa. Em 1964, a Rádio Aparecida, que era uma sociedade por cotas de capital, foi transformada em fundação, uma entidade sem fins lucrativos, com finalidades definidas, estatutos próprios e fiscalizada pelo Ministério Público, que é o curador da fundação. A rádio, que havia começado pequenininha, se tornou uma emissora de alcance nacional e internacional, recebendo cartas de dezenas e dezenas de países. A partir daí, veio a necessidade de começar um projeto novo, a construção de um novo prédio que deveria ser feito à altura do seu progresso, abrigando inclusive a televisão, com a qual já se sonhava neste tempo. A construção deste novo prédio teve início em 1969, bem próximo da nova Basílica de Aparecida, no lugar conhecido como Campo da Santa. Em 1975, com festa e alegria, a Rádio Aparecida se transferiu para o novo prédio onde está até hoje, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 185, bem pertinho do Santuário Nacional. A nova rádio foi projetada com esmero e carinho, sendo uma rádio funcional, moderna e atualizada, tanto em suas instalações como em seus equipamentos. Memória R.A. Memória R.A. A história da rádio de Nossa Senhora. E aí, me conte esta história. Uma das marcas que acompanha a história da Rádio Aparecida é o seu pioneirismo e o seu continuado investimento em equipamentos e programação. Às 12 horas do dia 18 de setembro de 1977, com um discurso do então diretor Padre Orlando Gambi, entrava no ar a nova Rádio Aparecida FM, operando com 50 mil watts de potência na frequência de 90,9 MHz. Ela se tornou uma das primeiras emissoras FM do Vale do Paraíba. Sua programação musical era pautada na qualidade, não se deixando levar por modismos ou pelo sucesso fácil. Esta linha continua sendo seguida por todos os programadores e comunicadores que continuam passando pela 90,9 FM. Nos primeiros anos, eram utilizados discos de vinil e fitas de rolo na execução das músicas. A locução era gravada em fitas e cartuchos. Mas a FM da Rádio Aparecida, desde o início, foi marcada por vitórias retumbantes. No Natal de 1983 e no Ano Novo de 1984, a Rádio Aparecida FM foi pioneira no uso da tecnologia digital ao fazer dois especiais utilizando a então novíssima tecnologia do CD, um especial com MPB e outro com música erudita. Em novembro de 1988, a Rádio Aparecida FM foi a primeira emissora brasileira a transmitir pelo sistema SCA, uma frequência paralela à FM, recebida por aparelhos especiais, sendo ideal para sonorização de ambientes e transmissão de dados. Na década de 90, em lugar das fitas e cartuchos, passou a ser usado o MD, sigla de Mini Disc, um CD em miniatura, regravável e com capacidade para até 75 minutos de gravação. Um pouco mais tarde, em 1998, foi instalado o sistema computadorizado Virtual Rádio, que permitiu a automatização total da programação e substituiu de vez não só os CDs e MDs, como também aposentou de vez os LPs e compactos de vinil. Nos primeiros anos, a Rádio Aparecida FM ficava no ar das 7 da manhã até a meia-noite. Mais tarde, já nos anos 90, com o advento do computador, foi possível manter a programação no ar por 24 horas por dia. E assim continua até nos dias de hoje. A tecnologia digital sempre foi um instrumental colocado a serviço da Rádio Aparecida FM. Além da programação de cada dia, desde o início, a Rádio Aparecida FM se especializou na produção de programas que sempre ganharam destaque na programação da rádio. Esses programas especiais focavam a vida e a obra de cantores e compositores, e também abordavam os mais diversos gêneros musicais, indo do chorinho ao rock, do clássico à MPB, da valsa ao bolero. Ainda na década de 80, a Rádio Aparecida foi uma das primeiras emissoras de FM a apresentar um especial sertanejo, antes que o gênero virasse moda, se descaracterizasse e passasse a dominar a programação das FMs mais comerciais. Assim como aconteceu com a Rádio Aparecida em ondas médias, curtas e tropicais, as novidades trazidas pelo tempo também provocavam transformações e continuam provocando transformações na nossa FM. No dia 18 de setembro de 2002, foram inaugurados a nova antena e o novo transmissor da FM totalmente digitalizado. E a área de abrangência da rádio atingia o Vale do Paraíba, o sul de Minas e parte do Rio de Janeiro, mesma área atingida atualmente. A potência e a classificação da Rádio 90,9 foram trocadas e nos tornamos uma rádio classe A. Torre e transmissor foram deslocados do Morro do Cruzeiro, sendo levados para o Morro da Cervengue, onde ficaram até o início do ano passado. A Rádio Aparecida FM, que tinha o melhor som do vale e continua tendo, podendo ser sintonizada até na Grande São Paulo, se transformou em 2005 na mais brasileira do vale, devido ao estilo musical que privilegiava a música popular brasileira, com o sertanejo restrito a alguns nichos. A partir de 2010, novas mudanças aconteceram em sua programação e atualmente a 90,9 FM é conhecida como a Rádio Pop. Em sua programação, os hits de sucesso e os clássicos sertanejos dão a tônica, com os momentos religiosos e evangelizadores colocados nos horários mais significativos. O jornalismo atuante, opinativo e formador de opinião sempre teve lugar privilegiado na programação da Rádio Aparecida FM. Se no início eram veiculados apenas pequenos drops noticiosos, com o tempo foi aumentando o espaço das notícias, sendo que o jornal regional, há 30 anos no ar, tem o seu lugar como um dos mais importantes jornais noticiosos do Vale do Paraíba. Em algumas ocasiões especiais, a Rádio Aparecida FM se integrou com as ondas médias e curtas e, mais tarde, com a Rede Católica de Rádio, participando de grandes coberturas nacionais, como a visita do Papa Aparecida, as eleições e as festas religiosas de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Em setembro de 2019, a partir da análise de pesquisa de audiência quantitativa e qualitativa, foi realizada a última mudança na sua grade de programação. Menos sertanejo, mais sucessos nacionais, flashbacks nacionais e internacionais. Hoje, a Rádio Aparecida 90,9 FM continua oferecendo aos seus ouvintes o que de melhor possa oferecer. Memória R.A. Memória R.A. A história da rádio de Nossa Senhora.